casas. Torá. Essa vai tocar em todos os paredões do meu Brasil. Eu não consigo dormir sem você perto de mim. Preciso de você bem pertinho de mim. Porque você não me atende quando eu ligo pra dizer: vem meu amor, vem meu amor, volta meu amor pra mim. Yeah. Eu não consigo dormir sem você perto de mim. Preciso de você bem pertinho de mim. Porque você não me atende quando eu ligo pra dizer: vem meu amor, vem meu amor, volta meu amor pra mim. Amor, por favor, não fique triste. Meu bem, essa paixão ainda existe. Machuquei seu coração, por isso eu estou aqui pra te pedir o seu perdão. Eu não consigo dormir sem você perto de mim. Preciso de você bem pertinho de mim. Porque você não me atende quando eu ligo pra dizer: vem meu amor, vem meu amor, volta meu amor pra mim. Amor, por favor, não fique triste. Meu bem, essa paixão ainda existe. Eu sei que machuquei seu coração, por isso eu estou aqui pra te pedir o seu perdão. Eu não consigo dormir. Yeah. Asas. Moral!